Proa Norte, limitado pelo 80 de Salvador. Controle, o Lima Tango Alfa estabilizado no localizador. Lima Tango Alfa, complete LS, torre 11895. 11895, Lima Tango Alfa. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu Lima Tango Alfa, estabilizado no localizador. Lima Tango Alfa, continua aproximação. Check 3, reporte visual com campo, QNH 1020. Ok, reportará visual com campo no 020, ok, negado, Lima Tango Alfa. Gate 51, confirma na indignidade em deloque. That's affirmative, madam. 0. 4.000 no 020, Oscar Papa Juliano. Gate 51, confirming, runway 28, visual com aeronave na curta. 5.000 pés, ajuste 1020. Puxa, 5.000 com 1020, tá 3858. Zé 3662 para o localizador esquerda, pro A260, reporte estabilizado, desça 2.000 pés, ajustado 1020. Okay, esquerda 260, 2.000 pés, acusará estabilizado 62. A083, right turn heading 260, descend 2000 feet, QNH 1020. Right 260, descending 2000 feet, QNH 1020, Europa 083. Se aproximando do 120, chamei a 310. Chamei a 6310, desça para o nível 060. Para 060, ou chamei a 310. Curva direita pro A090, limite radial 100 do VR Salvador, é o número 4 na aproximação. Positivo, pro A90 tá 3858, limite radial 100. The ground S01, turn left, contact ground frequency 11.90. Turn left, ground 11.90, 8085. Ok, blue for expedite your tax, ok? Expediting 851. Europa 083, clear for LS, runway 28, request establishment localizer, runway 10, correction, runway 28. Copy, next call your establishment localizer, runway 28, Europa 083. Guarda no pista livre, Lima Tango Alfa. Ground, good evening, Azores 851. 0 graus, 1, 7 nós. Livre pouso na pista 28, Lima Tango Alfa. Paper on 1, 2, stand 10. Taxi via India, apron 1, 2, stand 10, Azores 851. O campo Lima Tango Alfa. Portará visual, Lima Tango Alfa. Cópia, prepare a Arbor Elefa. Confirmado? Arbor Elefa, Arbor Elefa. Arbor Elefa, gente. 0, passenger 3, establish on the localization runway 28. Passenger 83, clear for LS runway 28. We are ILS 28, Europa, passenger 3. Localizador OTAN 3662. OTAN 3662, complete LS, torre 19895. 19895. OTAN 3858, para o localizador esquerda, proa 300, reporte estabilizado, desça 3 mil pés, ajuste 1020. Positivo, proa 300, 3 mil pés, tá 3858, para o localizador. 0, verso 2, 0 graus, com 1, 8, 9. 7, mantenha o 060, redução para 210 nós. Número 62 é para o pouso, chiné 6313, 10. Reduz para 2109, 6310. Mantém ainda, ok? 09 na sequência aí. Após o Airbus da TAM, vamos com o visual com o Airbus da TAM na final, logo após. Vetoração sequenciamento, curva direita para o 080, limite radial 100. Do VR Salvador. Direita 100, limite radial 100, VR Salvador, 6310. Direita para 080. Direita 080. Tango Alfa no Sol 05, libera a esquerda e chame Sol na sequência 121, decimal 9, antes de ataque Sui Alfa. 219, antes da Alfa, de Batango Alfa. Estabilizou no localizer, o TAM 3858. Solo Salvador, Papão Rodeiro de Batangolfo. Show 2000, TAM 3858. Oi. Papão Romeu de Batangolfo. Siga. Livrou a pista, eco. Ok, confirme o estacionamento? Deve... Provavelmente o 10, aeronave da líder. Ok, então prossiga na minha escuta até o pátio 3. Prossegue na sua escuta. Que prossiga na minha escuta até o pátio 3 e informe qual o teto que avistou aí na final. Salvador Tower, Europa, o TAM 3662, escutou? 550, entendeu? Tá visual agora 650. Ok, livre pouso da 28, vento 210 graus, 17 nós, são 3.062. Salvador Tower, this is Europa 03. Europa 03, continue our approach, check landing gear, report runway insight. I'll call you runway insight. Oscar, Papa Juliette, desça 3 mil pés, ajuste 1020. 3 mil, 1020. 9327, pode alinhar? Tivo, tem um Airbus 330 aí na final com 200 de ground, ok? Após o Airbus, é um 330 da Europa. Assim que o Europa passar, a gente vai alinhar para o decolagem. Ok, vamos, tem condições de elementos de colagem de imediato autorizados. Confirme? Se autorizado, alinha e decola de imediato. Eu tô ciente. O problema é o TAM liberar no fundo aqui. O Europa ainda tá com 200 nós aí já afastado aproximadamente 4 milhas da final. 29327. 3662 no solo aos 08. Libera a esquerda na Delta. A livrar chama o solo 21 decimal 9 antes da Alfa. Ao livrar na Delta, antes da Alfa no 219, tá 3662, sai daqui a pouco. Flood Dial, a gente, se possível, aceita vetores. A aeronave não pode fazer certas aproximações de controle por enquanto, ainda não podemos. Oscar Papai Juliette, para o localizador esquerda, para o 310, reporte estabilizado. 310, informarei estabilizado, Juliette. Confirmado passaredo 9808, possível efetuar o ILS da pista 28? Positivo, é possível fazer o ILS com arco ou mesmo com o VRLS ou vetores, o que o senhor achar melhor. Mas a chegada que é dificuldade. Não é fazer. O problema é que eu era sem homologação, deve demorar mais uns 40 dias para chegar. Preparação final ILS 28, passarela 9808, vai na proa 080, limitado pela radial 100 VR Salvador. Ok, a proa 080, limite a 100 do VR. Está mantendo no 70, descendo para o 110. 110, afirma. Oscar Papaga Juliette, desça 2000 pés, autorizado final ILS 28, ajuste 1020. Pés para, com ajuste 1020. Saída, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 28, wind 210 degrees, 14 knots. Copy wind, they are to land 28. Principal para o portão 08. Ciente autorizado em frente, autorizado ingresso no pátio principal para o 08, tá? 3662, espera daqui a pouco. Gol 1 no meio no 3, cópia. Prossiga. Gol no meio no 3, Brasília, nível 3620 está autorizado, via Pesolo 17, decola da pista 28 após a decolagem, curva à esquerda na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor e após direto Elefa. Aciona 5030, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 360 pela Upper Zulu 17, decola 28 com curva à esquerda, Arbor, transição Elefa. Transponder 5030, saída 1208. Correto, bom número 3, portão 5, chame pronto, pushback. Camarada. 285, cópia. Pronto, bom 885. Boa noite, 85 Guarulhos, nível 3620 está autorizado. Via Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decola da 28, após decolagem curva esquerda na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. 36020 para Guarulhos. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da 28 com a primeira curva esquerda na saída da El, Leda, após voa Bridge. Aciona 5021 e o controle 120, decimal 8, gol 1885. Então 02, chame pronto, pushback, gol 1885. Obrigado. Só nosso patrão, quero ver. Aguarde transferência de comunicações. Violete. É um negativo azul, patrono no meio, terceiro horário. O FAP aqui, baixou e travou, 3858. Xener 9327, livre de decolar, ventos 210 graus, 179. 9327, sente, livre de decolagem, pista 28. Voltando 3858, continua a aproximação e redução, tô agora. Um Airbus da Avianca iniciando a rolagem, aguarde pista livre, informe quando o visual com o campo, ok? Positivo, 3858, está na mínima. Assim que chegar no sistema, eu chamarei aqui, só alguns instantes. Maravilha, muito grato. Xené 9327, decolou 13, chame controle na frequência 120, sinal 8. 1208, o Xené 9327. Controle. Salvador, Xené 9327. É 327, prossiga. escuta a saída a voa. E agora recebendo o transponder 327, contato radar, suba o 380, sai da árvore. Posição 320, sai da árvore, 9327. Possível coordenar a proa de Alefa? Proa de Alefa está presente, confirma nível 380. Nível 380, voando Alefa, 9327, prato. Papai Tango, Oscar, Papai Juliette, M torre 118, decimal 95. 7895, Oscar, Papai Juliette. Só um minuto, qualquer. Guarda. Juliette. Papai Tango, Oscar, Papai Juliette, continua a sistemação. Segue trem, reporte visual com campo, QNH 10020. Formarei atingindo visual, Juliette. Salvador, o passarelo de 9808 vai atingir uma centena. Corrigindo 110. Chame só na frequência 121 decimal 9, anti-ataque sem alfa. 219, anti alfa. 208. Xerai 6310, desça 2000 pés, ajuste 1020, autorizado sinal ILS. Para 2000 pés, autorizado sinal ILS, 6310. Táxi via Alfa, pós próxima à esquerda via Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, o TAM 8, só vai ingressar aí próximo à esquerda, ok? Ingresse próximo à esquerda via Kilo, pátio 3, pátio de cargas, e após está autorizado prosseguir até o pátio 1, posição 03. Então a gente entra à esquerda agora, pátio 3, após o pátio 1 e a posição é a 03, o TAM 3850. Negativo. Passarelo 9808, esquerda para 060, limite ao curso do localizador. Esquerda 060, limite LOC 7. Após o pouso, qual é o estacionamento? Confirme. Após o pouso, qual é o estacionamento? Seria no pátio geral, possível? Ok, a pista está liberada, reforço de comando visual, ok? O vento 210 graus, 162. Ok, formaria visual, informa trem, baixo travado. Voo 16-3, pode iniciar? Vem para o solo. O Gol 16-3, pode iniciar o pushback? O Gol número 3, vai coordenar com a equipe do solo. O senhor vai efetuar o pushback com a cauda voltada para o través do portão 62, ok? Ciente. Chame táxi com a cauda voltada para o através do portão 612, Gol número 3, para após iniciar o táxi, já ingressando à direita no pátio 3. Ciente, 612, quando chamar o táxi, vai iniciar pelo pátio 3, o Gol 16-3. noite, é o Gol 1604. 604, boa noite, chegada a Cari, desse nível 110. 110, Gol 1604. Xené 9327, chama Recife, frequência 128, decimal 8, altera 1260. 128, decimal 8, 1260, Xené 9327. O Gol 1604, se possível, solicita cumprir o X-Wing, na 28. Autorizado, após CARI 363, o Gol 1604. Vamos prosseguir para a saída do 9808. 9808, desça para 3.000 pés, ajuste 1020, vai na Pro 070, limitado pelo custo do localizador. Ok, para 3.020, 070, limite ao curso. Botando o Gol 1604, após a posição canhão, autoriza voar direto 362? 363, direto. 363, aposto da obrigado. Fique atento ao balizador no parte 3. Certo. Leme 310, complete LS, chame torre 118, decimal 95. Complete mais 5, 6310. Oi, Salvador, chame 6310. Xané 6310, continua a aproximação, QNH 1020, check trem, reporte visual com campo. Check, 6310. Poderia confirmar para 6310, as condições da pista? Xané 6310, as aeronaves que pousam estão estimando teto de 650 pés e a pista molhada. Ok, muito obrigado. Por sola. Seria cópia do 57? Tem uma guarda de cópia, 827, cópia? Copia. 827 da Web, Galeão, nível 36200 está autorizado, via Pesolo 10 até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papa ESMAP, após conforme rota do plano. Decolada 28, com curva esquerda após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5036, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, pendulou no zero, até ESMAP, decolada 28 com curva esquerda, saída da El, Leda Bridge, transponder 5036, controle 1208, 587. Qual transponder? 5036. Com 4, chame pronto, Web 5827. Contará pronto, 5827. Chegada Karen. 190. Controle o passado de 9808, 3000. O máximo aqui está tá variando o vento de 20 a 27 nós, ok? Na final é 28. E após conforme rota. Decolada 28 com curva esquerda na Dael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5046, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado cabina 360, Upper Zulu, 0 Bridge, Upper Zulu 6. E aí, Belo Horizonte, trive conforme rota. 28, curva esquerda, transponder 5046, 08, 071. Portão 1, chame pronto, 04071. Posso, vou para o Júlio? Prossiga. Temos aqui o Bolívar Vista que nos orienta a favor. Eu vou solicitar em freio, ok? Só alguns instantes, mas tem a posição. Esquerda para o 310, reporte estabilizado. 0. Xanaia 6310, confirme diesel para o campo. Afirmo, avistou. Xanaia 6310, cheque trem, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 20 nós. Xanaia 6310, copiou? Afirmo. Gol no 604, desça nível 050. 050, no 604. No SAC, o gol 1613, com 119, 3 horas e 49, alterna com fim. 362. 362 então, direto após 363. Desce inicialmente 4.000 pés, ajuste 1020, gol 604. 4.000 pés, 020, obrigado. Poxa, né, mesmo? Utilizador aguardando o glide, passarelo. Passarelo nas 808, complete LS, torre 1895. 1895, muito grato pelo vetor, pelo vetor. E aí, boa noite. É 310. Taxi à esquerda via Kilo, pátio 3 e vai reportar para ingresso pátio principal. Ok, vamos ingressar aqui à esquerda, na Kilo e pátio 3. E reporta, você pode confirmar o restante? Alô, 1885-02 para o puxe bem estacionamento. Poxa, não é 6310, mantenha a posição, gentileza. Está mantendo, 6310. Alô, 1885 para o puxe bem estacionamento no 02. Aguarde, boa noite, 5, aguarde. Aguarda. É, manter a posição na Taxway Delta e chamar novamente a torre 198, decimal 95. Desculpa, você poderia confirmar, por favor? Vai ingressar na pista novamente? Sim, vai ter que ser via pista, devido a termos apenas um acesso, tanto para ingresso quanto para decolagem. Já temos uma aeronave bloqueando a entrada no pátio principal e tem uma aeronave bloqueando a entrada na Juliette, à sua frente. Então o senhor vai à direita, na Delta, mantenha a taxiway Delta e chame novamente a torre 198, decimal 95. Salve, 5827, portão 4, pode pegar o acionamento. Mas desculpa, vai ser muito mais 10 mil. Xanaia 6310, copiou? Afirma e cotejou. Vai ingressar à direita na Delta e vai chamar a torre. Negativo, foi sobreposta a transmissão. Positivo. Controle Salvador, passarela do 9808. Do 9808, controle. Firmando na taxiway. Delta, ou Xanaia 6310. Tu tá na Delta ou tá na M?